diretamente de Votuporanga, Poxa! Pois se lembra daquele momento inesquecível, nascimento de um bebê inofensivo, acessível, doido pra chegar, abraçar, levar pro lar. Promete que nunca vai, deixa faltar. No aperto poupava até o vale refeição, pra ajudar no aluguel e na alimentação. Da simples queixa de dor ao pequeno machucado, o bastante pros pais ficarem preocupados. Não faltou cuidado, não faltou amor, não faltou como entender porque ele desandou. A vitrine do mundão chamou atenção, seduziu. O preço era tão alto, ele não resistiu. Pouco tempo em casa, muito tempo pro crack. Não afeta um só, toda a família sente o baque. Dor da perda, lembrança de um bebê do berçário. Faltou discernimento de quem era adversário. Se baixar, o inimigo derruba mais um pilar. Se abrir, o inimigo invade seu lar. Sua luta não é contra a carne, pois seu rival tem a face do mal. Seu inimigo é real. Se baixar, o inimigo derruba mais um pilar. Se abrir, o inimigo invade seu lar. Sua luta não é contra o sangue, pois seu rival tem a face do mal. Seu inimigo real. Cadê seu pai, moleque? Cadê seu responsável? Deu pra perceber que ele não era muito estável. Não curtiu a ideia de ter uma mulher só. Desistiu, olhou pra trás, tipo a mulher de Ló. Sexo é fácil fazer, até cachorro faz. Quero ver que assumem a postura de ser pai. Não sabe o que rola com o pivete, nem aparece. Só percebe a gravidade quando o pior acontece. Mesmo tendo pai, ele se sente abandonado. Na rua os aliados se tornou seu orfanato. O pai valente pra bater, covarde pra responsa. Se torna foragido quando o assunto é as contas. Abandona a família e se entrega aos prazeres. Pra ele só importa alcançar seus interesses. Sua formação não foi paterna nem materna. Outra vítima do mundo, das influências externas. Se baixar, o inimigo derruba mais um pilar. Se abrir, o inimigo invade seu lar. Sua luta não é contra a carne, pois seu rival tem a face do mal. Seu inimigo real. Se baixar, o inimigo derruba mais um pilar. Se abrir, o inimigo invade seu lar. Sua luta não é contra o sangue, pois seu rival tem a face do mal. Seu inimigo real. O filho presencia o pai e a mãe sair na mão. A raiva vingativa, motivo traição. A autodefesa que impede um acordo. Não se oferece, mas espera um retorno. Falta de perdão, ressentimento e amargura. Mais um casamento a caminho da sepultura. Sem acreditar na união por toda a vida. Em qualquer treta, a separação é a saída. O que não é o plano de Deus no original. E sim, como um vencendo junto o casal. O inimigo trampa pra te ver na frustração. Sabe do potencial e age na divisão. Infelizmente mais um pilar sofre a queda. Infelizmente uma família em pé de guerra. Pare de matar com ações e com palavras. Lute contra o inimigo de suas almas. Se baixar, o inimigo derruba mais um pilar. Se abrir, o inimigo invade seu lar. Sua luta não é contra a carne, pois seu rival tem a face do mal. Seu inimigo real. Se baixar, o inimigo derruba mais um pilar. Se abrir, o inimigo invade seu lar. Sua luta não é contra o sangue, pois seu rival tem a face do mal. Seu inimigo real. Aê. Lute contra o seu inimigo certo. Que o seu inimigo não seja seu pai. Que o seu inimigo não seja sua mãe. Que o seu inimigo não seja seu filho ou sua mulher. Que o seu inimigo é aquele que tem a face do mal. Seu inimigo real. A droga, o crack, a criminalidade. Lute contra o seu verdadeiro inimigo. Muita paz, Poçã, Votuporanga, interior paulista. É isso mesmo.